violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão em São Paulo, sétima parte. O choro nasceu na década de 1880, provavelmente no Rio de Janeiro, quando músicos amadores, normalmente funcionários da alfândega, do Correio ou da Central, se reuniam para executar danças da moda que gradualmente foram dando espaço a composições próprias. Esse grupo de pau e corda acabou por ser muito prático e por se disseminar em todo o país. Hoje dá para dizer que o choro, mais que o samba, é a única constante evidente em todo o país. Há choro em Brasília, em Porto Alegre, em Goiás, no Acre, no Rio Grande do Norte. Não é à toa que Villa-Lobos, filho de um cartógrafo, definiu sua série de choros como um mapa musical do Brasil. Em São Paulo, o choro já estava presente nas primeiras décadas do século passado e, a exemplo do Rio, morava nas imediações das estações de trem, do comércio, do funcionalismo público. A Bela Vista e a Barra Funda concentravam o maior número de rodas de choro que nutriram a infância de gigantes como Garoto e Armando Neves. A ascensão do rádio comercial incorporou o conjunto de choro nos conjuntos regionais, mas anestesiou o gênero. Os anos 70 reativaram timidamente o choro. Nessa época predominava a seção nostalgia e o repertório privilegiava aquelas 20 ou 30 músicas que todos conheciam. A rua João Moura, em Pinheiros, era um foco de casas noturnas com fama de abrigarem bom choro. Nesse cenário bem tranquilo, o grupo que deu um impulso à presente pujança do choro foi Isaías e seus Chorões. Seu dinamismo, a variedade de seu repertório, a categoria de seus músicos e as várias colaborações com artistas famosos como Paulinho da Viola ou Nelson Gonçalves realmente saltaram aos olhos. Isaías, que toca bandolim, é líder do grupo, mas é o seu irmão, Israel de Almeida, que é um violonista e compositor de qualidades superlativas. Thank you. Ouvimos de Israel Almeida, Frio e Chuva, com Cristina Azuma ao violão. Israel começou estudando em casa junto ao irmão mais velho, com o pai, mas realizou toda a trajetória de aprender bossa nova e iê-iê-iê antes de fechar o ciclo voltando ao violão de sete cordas. Ele é um gênio relutante. Aparentemente ele tem várias composições guardadas em casa, mas pouco se dá o trabalho de divulgá-las fora de seu círculo mais imediato de relações. Frio e Chuva é um choro que foi premiado num concurso internacional de composição na Martinica. Ele pouco se preocupa também em tocar como solista, o que é uma pena, tendo em vista a alta qualidade das poucas execuções solo que conseguimos obter. De Bide e Marçal, Agora é Cinza, tocado ao violão por Israel Bueno de Almeida. De Santos à Ilha Solteira, de Ourinhos à Franca, o estado de São Paulo produz bons violonistas aos borbotões. De Bragança Paulista vem um violonista e compositor que tem desenvolvido um trabalho bem pessoal, Rogério Dentello. Thank you. Rogério Dentello tocou de sua autoria o Estudo número 1 para violão. Nascido em 67, a trajetória de Dentello nos mostra a importância da existência de escolas e conservatórios como motivadores no interior. Depois de estudar em sua cidade natal, ele veio a São Paulo, onde estudou na Escola Municipal de Música com Celso Del Neri e Música Popular com Paulinho Nogueira e Ulisses Rocha. Assim estavam estabelecidas as bases para o seu trabalho como intérprete e compositor. Rogério Dentello tocou de sua autoria 13 Dias de Saudade. Dentello estudou por 3 anos na Itália antes de transferir-se para Colônia, na Alemanha, onde continuou estudando composição e jazz na Musikhochschule local. Nessa longa estadia europeia, ele apresentou-se regularmente na maioria dos países europeus e já estava lançado seu estilo. Composições próprias e arranjos influenciados pela linguagem do jazz, mas com uma forma fechada, executada com a técnica de violão clássico. Thank you. De Rogério Dentello, ouvimos Valsas Brasileiras número 1, tocada pelo autor ao violão. Dentello já lançou meia dúzia de CDs, todos marcados por um profissionalismo consistente e por composições bem originais. Ao voltar para o Brasil recentemente, ele se fixou em Piracicaba, ensinando na esplêndida escola de música local e certamente contribuirá para a formação de mais uma geração de excelentes artistas. Uma presença marcante no cenário alternativo paulistano é Eduardo Agni. Ouvimos Pérola, de Eduardo Agni, tocada por Eduardo Agni ao violão e grupo. Eduardo Agni é pseudônimo de José Eduardo Guedes Bueno, nasceu em Silveiras, no Vale do Paraíba, em 66. A sua formação permanece um pouco misteriosa, mas não é difícil especular que ele tem uma boa base de violão clássico e que se escolou no jazz de Stanley Jordan e Andy McKee. Seu primeiro CD, de 97, mostrou uma voz nova e bem inusitada. Thank you. de Eduardo Agni, Saudades do Vilinha, tocada por Eduardo Agni e grupo. O que mais distingue Eduardo Agni é a técnica que ele chama de dupla digitação. Isso consiste em percutir o braço do violão com os dedos das duas mãos, como se ele fosse uma espécie de teclado. Claro que o violão precisa ter uma ação extremamente sensível para que as notas tenham uma sonoridade cheia. Mas o resultado é muito rico, já que se ampliam consideravelmente as possibilidades de harmonização e de polifonia. Além disso, essa técnica não exclui a técnica convencional, que também alarga as possibilidades de sonoridade. Thank you. Eduardo Agni tocou de sua autoria Inner Space. A linguagem de Agni como compositor é bem rica, influenciada não só pelo jazz, mas também por música étnica, que ele consegue conjugar num blend rico de texturas. Naturalmente, isso tem tornado seu trabalho como compositor de trilhas sonoras bem requisitado. Ele já escreveu música para uma infinidade de filmes e peças de teatro, sem deixar claro de atuar como colaborador de cantores e outros instrumentistas. Sua carreira tem se expandido para fora do país e hoje ele divide seu tempo entre São Paulo e Europa. Eduardo Agni tocou de sua autoria Ciel de Lutèce. Com Eduardo Agni ao violão, Chandra Lacombe à tabla, Leonardo Jacenski ao violino e Humberto Lincoln ao contrabaixo. Para finalizar o programa, vamos apresentar um personagem que não é paulista, mas por ser um agente catalisador do cenário cultural da cidade de São Paulo, será incluído neste programa. Além de músico, ele é professor de literatura, crítico cultural e autor de obras acadêmicas e livros infantis. É Arthur Nestrovski. Arthur Nestrovski tocou o seu próprio arranjo de Sem Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Arthur Nestrovski nasceu em Porto Alegre em 1959. Como o público paulista está acostumado a ver seu nome quase que diariamente como crítico de música da Folha de São Paulo, pode vir como uma surpresa saber que ele é um violonista tão competente e criativo. Não é surpresa para mim, porque eu vi pela primeira vez em 1984, num de seus primeiros recitais em São Paulo, tocando em duo de violões, os quadros de uma exposição de Mussorgsky. Nesse ínterim, Arthur buscou estreitar os laços entre a sua vocação musical e a literária. Thank you. Arthur Nestrovski tocou de sua autoria sempre. Arthur Nestrovski formou-se em música em York, na Inglaterra, e pós-graduou-se em música e literatura na Universidade do Iowa, nos Estados Unidos. Esse duplo interesse revelou-se em seu livro Debussy e Poe, magistral e premiadíssimo, que estabelece a conexão entre o compositor e o escritor. Desde então, a excelência de Nestrovski como crítico literário predominou. Além do trabalho de crítico, ele é editor da editora Publifolha, professor de literatura na PUC e tem obtido especial notoriedade por seus inventivos livros infantis. De Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ouvimos Eu Sei Que Vou Te Amar, em arranjo e interpretação de Arthur Nestrovski. Nos últimos anos, por influência de colegas literatos como José Miguel Wisnik e pela dançarina e coreógrafa Inês Bogéa, ele encontrou tempo não se sabe onde para voltar ao violão com a esperada competência. Ele lançou um CD com arranjos bem introspectivos de Tom Jobim, do qual já ouvimos alguns exemplos, e uma trilha sonora para o espetáculo de dança Tudo Que Gira Parece a Felicidade. Além disso, ele tem aparecido com frequência dando canja em shows de outros músicos e acompanhando cantores como Naozete. Nossa. De Arthur Nestrovski e Yohanan Ferraz, Mais Pequena, cantada por Nausete, com acompanhamento de Arthur Nestrovski ao violão. É a presença de polímatas como Arthur Nestrovski que faz a vida na cidade de São Paulo não só suportável, como até desejável. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria e a Rogério Dentello e Arthur Nestrovski pelas gravações ouvidas no programa de hoje. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.